Atenção, programa não recomendado para menores de 18 anos. Opa! E aí, molecada, beleza? Como é que vocês estão? Tá começando então mais um podcast do Fortuna e Virtude, episódio número 4 dessa loucura, dessa bagunça, dessa falta completamente de estrutura, dessa salada interminável que é esse podcast, feito pra você se divertir, ou não também, pra você, sei lá, passar nervoso e não concordar com nada do que a gente falar aqui. A Tocha Olímpica passou aqui na minha cidade e é óbvio que eu fui assistir. Não poderia perder esse evento, né, que nunca mais vai acontecer. Nunca mais o Brasil vai sediar uma Olimpíada, né? Talvez sedie, mas daqui a, sei lá, 80 anos eu não vou estar mais vivo, né, daqui a 80 anos. Então eu fui lá assistir. Eu não escolhi um lugar específico pra ficar, né? Tinha... Eu fiquei no lugar final, né? Onde o último participante entrega a tocha, ela acende a pira olímpica. E aí eu fui lá participar dessa festa brasileira. Ou dessa festa do esporte mundial, né? Queira chamar como você quiser. E, cara, a única coisa que eu senti estando lá foi vergonha alheia. Parecia que eu tava realmente num carnaval imenso. E tinha de tudo lá, cara. Eu vi de tudo, tinha de tudo. Tinha desde, sei lá, manifestantes pró-governo, sabe, a galera do PT, até escoteiros, sabe? Tinha uma gama variada de tipos de pessoa e tipo de gente dentro do evento. Olha só, manifestantes, cara, eles são geniais, né? Eles contrataram um guindaste e colocaram lá do lado de fora do lugar. Foi tipo um parque, assim, cheio de montanha dentro do parque. E aí do lado de fora alugaram um guindaste e colocaram um anúncio no guindaste, tipo um cartaz, apoiando STF, sei lá, Sérgio Moro. Não sei se foi isso exatamente, porque tava escuro, não consegui ler. E tinha, cara, tinha de tudo. Tinha ultranacionalistas, tinha o pessoal do exército, tinha escoteiros. E aqui vem um recado para os escoteiros de plantão. Se tem algum escoteiro que ouve, manos, não tem como levar vocês a sério. Desculpa, assim, respeito, né? A gente tem que respeitar, mas não tem como levar vocês a sério. A roupa que vocês usam, tá ligado? Eu achei que fosse mentira, achei que fosse lenda. Aquela roupinha, sabe, de escoteiro. Aquela calça verde, camisetinha branca, um lenço amarelo. Se você já assistiu Moonrise Kingdom, você sabe do que eu tô falando. Não dá pra levar essas caras a sério, cara. A única coisa que eu penso olhando pra eles é dar risada, sabe? É muito esquisito. E o evento, de uma forma geral, cara, foi tipo, foda-se esporte, foda-se a cidade, foda-se as Olimpíadas. A gente tá aqui para fazer você comprar as marcas que patrocinam o evento. Marcas essas que eu não vou citar aqui, pra, enfim, não dá problema nenhum, mas... Eram três grandes marcas, uma de carro, uma de refrigerante e um banco, que patrocinaram o evento, e basicamente o evento inteiro foi publicidade dessas marcas, né? Como eu disse em outro podcast, eu não ligo que você queira ganhar dinheiro, entendeu? Acho justo, todo mundo quer, todo mundo precisa vender o seu produto para ganhar dinheiro, isso é óbvio. É um jeito, né, o único jeito de sobreviver justo que existe num país. Mas faça isso de uma forma criativa, cara. Principalmente se você tem uma grande empresa e tudo mais, sabe? É patrocinar um evento gigantesco como as Olimpíadas e fazer shows específicos pra divulgar a marca, cara, é muito escroto e, sei lá, não sei se é tão efetivo assim. Deve ser, né? Senão os caras não faziam isso. Porra, cara, é muito vergonhoso. Faça de outro jeito, assim, sabe? Tem um exemplo muito bom que eu sempre gosto de citar, que é aquela propaganda da Heineken na final da Champions League. Se você não assistiu essa propaganda da Heineken, por favor, assistam. Aquilo mostra que é um exemplo, o que é criatividade dentro da publicidade, como é que isso dá certo, sabe? Tanto que eu tô falando dos caras e tô citando a marca, e foi uma campanha inesquecível. No mais, cara, foi muito legal ver o senhorzinho lá que carregou a tocha no final, acendendo a pira e Foi bem legal participar de uma parada que, embora tenha muito corporativismo e outros interesses, e que esse dinheiro talvez pudesse ser muito melhor gasto, foi, eu me senti legal, assim, de ter participado de um evento meio que tradicional no mundo há bastante tempo, assim, né? Uma pena que ele é muito mal utilizado e que ele não foi feito ali para pro fim dele, né? Que seria falar sobre esporte, falar sobre saúde, falar sobre competitividade. A única coisa que rolou foi dançarinos interagindo com a plateia enquanto tocava a música do banco preferido, sabe? Isso é um pouco triste, mas, enfim, é assim que o mundo funciona. Segue o jogo. E no episódio de hoje, um papo maluco e completamente fora de senso e mais uma vez sem pauta com dois grandes amigos meus, Ivan e André. A gente falou sobre milhares de coisas, cara. Foi uma salada de cultura pop, entendeu? E tá bem divertido, foi bem legal, tem bastante informação, assim, mas um papo completamente não estruturado, assim. Eu gosto dessa ideia, né, de sentar e gravar um papo sem necessariamente ter uma pauta fixa. Óbvio que uma hora ou outra a gente vai ter que fazer uma pauta fixa, porque não dá pra sustentar conteúdo só desse jeito, mas, sei lá, é um jeito de começar, é um jeito que tá dando certo, é um jeito que a galera tá gostando, tem muita gente querendo participar, eu fico feliz, né? Muito obrigado pelos feedbacks que vocês estão dando, tá bem legal. E não esquece que, se você gostar, cara, compartilha lá os links, curta, né, mostra pra sua família, pra sua mãe, pro seu pai, seu sobrinho, pra quem você quiser lá mostrar. Comente, por favor, né, se você achar que deve comentar alguma coisa relevante. Siga a gente nas redes sociais, todo aquele comentário padrão, certo? Agora você pode baixar os episódios, tem mais de uma opção, né? Você pode ouvir direto no site, você pode ouvir pelo YouTube, e você pode baixar do MP3 pra você pôr no seu celular, no seu iPod, no seu MP3, pra você ouvir enquanto você tá correndo, enquanto você tá fazendo aquela caminhada, sei lá, enquanto você tá no carro, no trânsito. A vantagem de ser podcast e de não ser vídeo é justamente essa, de você poder ouvir em qualquer lugar, sem depender necessariamente de uma imagem. Eu acho isso muito mais interessante do que você ter que ficar preso a uma tela, né, quietão, ouvindo. O podcast tem essa vontade de você poder ouvir ele em qualquer lugar, certo? Então fica com o bate-papo aí, não saia. Se você ficou até aqui, muito obrigado, ouça até o final, e não esquece de dar aquele compartilhamento para ajudar a gente a fazer mais, beleza? E se você tiver alguma sugestão de pauta, algum feedback, alguma participação, se você quiser participar, você pode entrar em contato com a gente pelo blog mesmo, pelo Facebook, pelo Twitter, né, tem todas as informações no post do site, beleza? sempingonui.wordpress.com, lá você acha tudo referente ao podcast, todos os endereços e todas as referências que a gente for usar aqui durante o bate-papo, beleza? Um abraço, beijos e até mais, e bom papo, bom divertimento! Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Eu não conheço muito o trabalho da Netflix, assim. Eu acho que só assisti o Demolidor. Narcos também. E Narcos, Narcos eu também assisti, gostei. Mas eu acho que essa série foi a que mais gostei até agora. Ah, diferente, né? Eu gostei muito do Narcos, muito dessa também. Não vi nenhuma. Ah, eu vi uma de comédia mais fraquinhas, assim. Tipo aquela Master of None. Já viu? Não, não. É aquele ator indiano, americano. Ah, pensei em ver porque eu gosto dele, achei engraçado. Nada demais. É demais, né? É divertidinho, assim. Você assistiu Love? Você assistiu? Também não. É bonitinho, tipo, comédiazinha romântica, clichê, mas é bonitinho, sabe? É, comédia romântica tem esse perigo, né? Pra gente gostar, né? Exato. Eu assisti todos, mano, é que só não saiu a segunda temporada, mas... Todos, de uma vez só, hein? É uma merda isso, né, cara? É, sim. Você assiste e fala assim, não acerta que eu vou dizer essa porra, você tá chorando no final, né? Não é possível que eu tô chorando pra Rachel McAdams, mano. É, bem isso. Mas é, então, esse Love, ele tem o mesmo apelo que tem o Stranger Things, que é o apelo ao retrô que é cool hoje, sabe? Tá. É. Então tem então os protagonistas não são mais bonitões, não sei o que, eles têm um jeito meio esquisitinho, sabe? Marginalizados. Sim. Não marginalizado de verdade, mas assim, tipo, meu gosto é diferente. É um cara geek, assim, nerdzinho. A menina é bonita, mas também não se adapta. Então, isso tá bem na moda, né? E tem referência pra caramba também, Star Wars, Scorsese, os caras conversando sobre cinema e fazem, tipo, um dos passatempos da turminha do cara, que também são os freaks, é criar trilha sonora fictícia pra filme. Então eles pegam o teclado e começam a contar, tipo, falar sobre... Né? E é só filme, assim, tipo, eu não lembro, mas, sabe, Senhor dos Anéis, Tubarão, é só coisa que é pop ainda. Uhum. Então isso tá bem, bem presente, né, mano? O cara que tem a noção do que vende hoje tá fazendo isso. Você assistiu aquele Kung Fury? Sim, eu assisti. Não, ainda não. Aquilo eu assisti lá... o curta, né? É o curta que você tá falando. Não, é que é um filme de meia hora. É isso. Curta. Você assistiu? Sim. Aquilo lá é total, mano. Ah, mas aquilo é uma salada proposital, né? Não, tipo, não, é até sim. A zoeira da salada, né? Sim, mas tá na moda aquilo, sim, você entendeu? Sim. Essa pegada. Sabe como que eles vão? Acho que eles vão produzir aquele jogador número 1 exatamente dessa maneira. É, sim, vai apelar aí. É. Vai ter um monte de laser, um monte de quadriculado neutron, né? Aqueles quadriculados dominados. E corre o risco de ser melhor, o filme ser bem melhor que o livro. Porque o livro, amigos... Calma, cara. É, eu já fiquei nervoso. O Gabão brigou com um amigo meu por causa disso, sério. O cara viu, mano, você tem que ler o jogador número 1 e tal. Aí eu lembrei, o Gabão tinha me falado uns dias antes, assim. Aí o Gabão mandou um áudio. Eu falei, manda um áudio pro meu amigo. Ele falou, velho, esse livro é lamentável. Plot twist horroroso. Eu tinha mandado um áudio pra ele, né, velho? Nossa. Ele respondeu esse áudio? Ah, respondeu no dia, ele ficou mó puto, mano. Tô louco, mano. Lê aí, é mó da hora. Ah, então não lê, então. Foda-se. Fica aí com suas coisas, então. É justo. Ah, mas é que o livro. Talvez o livro não seja ruim, talvez ele seja proposta, dele que é. Ou não. Não, cara, não, é ruim mesmo. É ruim mesmo. Porque você começa a ler, assim, tipo, ele tem um potencial fodido de ser uma história muito boa, assim. Só que. Ai, ele vai pegando uns caminhos assim que você fala, não, assim não. Não. E aí você começa a acertar o que vai acontecer, sabe? E aí você vai ficando decepcionado, e aí, nossa. Eu odeio isso, cara. E quando você tá assistindo alguma coisa, você sabe o que vai acontecer e acontece, sabe? Uhum. Deixa muito nervoso, assim. A não ser quando isso é bem utilizado, né? Stranger Things sabe fazer isso muito bem. Uhum. Eu parei de assistir aquela série Dexter hein, por causa disso, que era muito previsível. Todas as separações são iguais, né? Sim. Hoje Lost, cara. Lost até hoje ninguém entendeu o que aconteceu. Tô esperando a sétima temporada. Tipo, ou os caras fazem uma coisa previsível ou, tipo, foda-se. Um negócio você é médico ao ponto de você nunca mais voltar aqui. Ah, mas o Lost talvez tenha ido até longe demais. Ah, foi. Porque chegou num ponto que eles não voltaram. Comi o Lost. É. Eles foram assim e não voltaram, velho. Porque eu lembro que até a terceira temporada é muito amarradinha. Sim. Eles não dão a resposta, por mas isso assim... Por isso que eu gosto mais das três primeiras. Ainda é respondível, sabe? Embora eles não deem a resposta. Só que, então, aí que tá. Eu gosto mais da quarta pra frente. É. Eu acho a quarta temporada animal, assim, animal. Eu não lembro exatamente. Eu lembro que ele já ficou muito maluco. Mas também curti assistir tudo. Porque a gente não pode esquecer também que o Lost enfrentou a greve dos roteiros, né? Dos roteiristas lá e tal. Ixi, e a série foi bem prejudicada por conta disso. Então, quarta temporada que era pra ter, sei lá, 25 episódios, teve 12. Ah, é? É mais sabe? Curta? É, mais curta. Por conta disso e tal. E eu lembro que a partir da quarta começa a surtar. Porque, não, imagina só, pensa, porque Lost fez o mesmo sucesso que o Game of Thrones tá fazendo hoje. Mesma coisa. Sim. O hype era o mesmo. É que hoje tem rede social, então fica mais fácil disseminar esse hype. Ah, né? sim, mas eu penso assim. Em questão de números, talvez seja o mesmo sucesso. É, proporcionalmente, eu acho que é igual. Sim. É, imagina se hoje tem uma greve de roteiristas nos Estados Unidos. E o cara vai ter que deixar a série menor por conta disso, assim. E aí ele acaba adaptando o roteiro por conta da série ficar menor. Você acha que não ia ficar uma bosta? Uhum. Quer dizer, eu não sei. Pior que nem é tão bom assim. É, eu nunca nem assisti, né? Ia ficar pior, né? Eu tô rindo porque no episódio passado eu já ataquei Pokémon GO. Nesse eu tô atacando o Game um of Thrones. Vai ter um monte de haters. Tá perigoso, eu vou morrer, eu tô achando. Deus. Ai, ai, ai. Jogo de tabuleiro é uma coisa que eu nunca mais joguei, velho. E meio que voltou também, né? A moda, assim, tem muita gente falando. É, nem possível. Só que eles são mais adultos agora, aparentemente. E bem mais caros, né? É, fortuna. Aquele Zombicide, eu já ouvi falar muito desse jogo, mas... O problema de jogo, de uma forma geral, assim, por isso que eu acho que videogame sempre foi muito mais popular do que jogo de tabuleiro. Nenhum deles é intuitivo. Não é como se você sentasse, você aprendesse a jogar de primeira, cara. Ah, não cara. É. Você tem que ler o manual. Então, nossa, cara. Ah, mas não tem como, né? Não é falha do jogo. É que não, tem não é, é, é. Tem tabuleiro, tem as peças, vai ter que se render uma arbitrariedade que... Tipo, não vai... mas assim, ah, nunca joguei, você senta pra brincar, o cara te explica e você consegue sair jogando de boa, assim. Não é... Lógico, deve ter jogo de tabuleiro que é mais simples. Damas. Dama, né? Provavelmente, né? Eu tava pensando em relações com jogos, que jogos antigos também, eles não te davam na cara o que você tinha que fazer, não tinha setinha indicando o que você tinha que fazer. Pô, é verdade, o jogo... Eu não você sei colocava, se era... Ele colocava lá, você tinha que pensar, se vira, velho. Eu não sei se era porque eu era mais novo, mas eu não conseguia zerar jogo nenhum. Nunca. O nível de dificuldade era gigantesco. Eu não sei se eles eram mais difíceis, era pior ou os dois. Era mais difícil. Pô, eu lembro que teve um jogo que eu zerei que era um tosquíssimo do Pokémon, que nem era o 150, voltando Pokémon, né? Super Nintendo. E eu, foi o primeiro jogo que eu zerei, nem o Mario eu zerei. Eu só zerei o Mario depois de velho com cheat em emulador. Eu tava vendo o BRQS Eduto fazendo um gameplay de jogo antigo agora. É, então. Tava de Black. É, vi o Black. Black eu zerei. Aí, Black cara, assim, foda, eu lembro tipo, muito eu lembro que eu passei dificuldade no Black. Era muito difícil. Mas ele jogando, velho, eu falei assim, não, eu não era otário igual ele, tá ligado? Aí chegou assim e falou assim, mas não tem minimapa? Oh. Cadê o minimapa? E os saves do jogo eram horríveis, mano. Não, Black nem save tem. Eu acho que tem tipo no meio da fase gigantesca. Não tem, do Black não. Ou você passa da fase, ou meu amigo, um abraço. Tem um checkpointzinho no jogo, né? Acho que deve ter. Não, no Black tem um checkpoint, você acabou a fase e esse é o checkpoint. Não, eu acho que no meio da fase. Só que assim, não salva. Se você desligar, você vai começar a fase de novo. Mas se você morrer num ponto final, você volta pra um checkpoint que também não é no começo. Você volta no começo da fase. Absoluta. Bom, enfim, né? Mas nossa, é muito mais difícil. Esse jogo era uma sacanagem, meu. Mas esse eu consegui zerar. Mas eu também já era um pouquinho mais velho, porque ele foi um dos últimos jogos Play 2, né? Já sim, tava no final. Foi, foi o primeiro que eu fiz. Foi o meu primeiro gameplay. Quer dizer, eu nunca fiz gameplay de nada, mas de Black eu fiz. É. Tem uma televisão aqui em casa que ela é canguru, então ela é videocassete e televisão. E eu gravei uma fase do Black, jogando uma fase inteira do Black. Não tinha como fazer narração, é porque não tinha... Que é só da TV, né? É, mas nossa, antes de assistir gameplay... Você deve ter sido uns pioneiros, então, do gameplay. Ah, com certeza. Milionário. Poderia estar milionário. É. E o Snack chorando, eu não tenho placa de captura. Não sei. Quando eu gravar o gameplay. Eu tenho um notebook de 5 mil contas. Orientais de uma forma geral sabe fazer terror, né? Sabe. Os caras que manjam, será né? Que eles são os que mais manjam? Os caras manjam de fazer terror pra caralho. Ah, não sei, eu, talvez seja só porque é muito diferente também, né? Muito talvez eles ficam muito mais medo do iluminado do que do filme deles mesmo, entendeu? Tá, entendi. Porque o terror deles é muito diferente, são coisas muito como bizarras. Como se você estivesse acostumado, né? Com é, sim, pra eles aquilo ali. Porque no Japão, né? Tudo lá é milenar, né? Sim. Qualquer referência que você vê num filme que você não entende, ah, tipo, não, mas isso aí é uma história de uma lenda do período Edo, de arroz. Né? É, de uma ilha de Okinawa e tal. Mas, tipo, pra gente é lugar comum isso aqui, mas. Não sei, é uma hipótese, sabe? Monstro de tentar. É, e também parece que eles têm menos limite, né, no questão de censura, questão do que pode, o que não pode, eles estão meio que cagando. É porque lá eles têm horários específicos pra passar as coisas, assim. Mas mangá também, né? Ah, tá, é. Tipo, tem mangá de pedofilia lá, mano, e é autorizado, sério? E vende. É. No, e não mas, é, assim, tipo, vende, obscuro. Mas, assim, vende dentro da categoria X, numa banca X, entendeu? Mas não é uma coisa mas obscura, vende. Não é uma coisa amadora, sabe? Vende na banca. Profissional. É. Então lá, não sei, no Japão isso, não sei. Eu já vi uma página feminista, tipo, caindo matando por causa de vários animes que tem um approach mais de machista. É extremamente, tal. Olha o Dragon Ball, velho. Então, cara, mas eu já acho, é que, lógico, a gente tá falando de mangás dos anos 80 e tudo mais, mas... Sim. Se você for assistir os atuais, não sei. Eu sempre acho que tem muito mais espaço à mulher do que em desenhos orientais, por exemplo. É, por exemplo, no One Piece tem uma personagem principal que é uma mulher e, tipo, ela é muito maior do que todos eles, assim, que são os caras, sabe? Ah, mas os caras é tudo idiotão. Elas estavam reclamando, tipo, de ter peito, o cara fica pegando peito. Ah, mas isso peito, é o estilo da... Os caras são taradão e tal. Justo também, vai. E é um negócio pra eles aparentemente normal, não sei. É, uma mulher de anime é completamente fora de... Sei lá, né? É, só contar que elas são sempre super sexualizadas, né? É, exato. Porque assim, todo cosplay feminino é super sexualizado. Sim. E... Quer dizer, nossa, cara, eu já presenciei uma cena lamentável em Ribeirão Preto, cara. Fiquei muito puto com aquilo. Por quê? Eu fui nesses eventos de anime com o Ribeirão. Já é um... Eu fui ver o Wendell Bezerra. Ah, sim. Você me contou, acho. Acho que eu te contei. Talvez eu lembre. E aí teve o desfile de cosplay lá normal, e na hora que as meninas desfilavam, cara, os mestres de cerimônias mandavam os moleques bater FAP palmas, mano. Nossa. Só assim, em vez de ser palmas normal, eram palmas assim, ó. Mano, todo mundo batia palmas assim, mano. Que lixo. Nossa, como é que você aguentou ficar aí, velho? Não, saí fora. Ah, tá. Porque foi depois da apresentação do Wendell, né? Aí, nossa, cara, foi lamentável. Exato. Foi lamentável. Vergonha, mano. Fiz textão. Testão. Fiz textão. Fui lá na página do evento e então. Tal. E aí, o que deu? Ah, gerou rage, né? Óbvio, textão sempre vai gerar rage. Nossa, mas que vergonha ali, velho. É ódio gerando ódio, né? Mas, FAP palmas, mano. Quem que é pior? Quem bate os FAP palmas ou quem fala pra bater os FAP palmas? Não, e o cara sempre vem com aquela justificativa. Não, mas eu tô aqui para alegrar eles. Eu preciso alegrar eles. Tá. Ah, velho. Tudo bem, mas com FAP palmas é sacanagem também, né? FAP palmas, mano. Por que será que esse ambiente otaku... Extremamente machista. Extremamente machista. Não é só um ambiente otaku, não, mano. Um ambiente nerd é extremamente machista. É, sim. Extremamente machista. Eu ia falar por que eles se sentem tanto na vontade de passar essa vergonha ali. Porque pros caras, ó, imagina alguém que foi reprimido a vida inteira. É, aí agora que tem essa liberdade. Foi. Né? Sim, faz sentido. E aí, velho, eles querem reproduzir o comportamento que eles nunca puderam ter. E que eles passaram uma vida inteira invejando, né? Entre aspas. Bem entre aspas. Que nessa corrida de Naruto aí. Porra, corrida Naruto é foda. Foda, hein? É de verdade isso? Sim, só um evento é de verdade, é de verdade. Que era bom mesmo? Não, tem vídeo, velho. Eita. Tem um vídeo de um cara sendo pisoteado, mano. Sério? Agora eu sou da teoria de que se o cara tá fazendo mal a ninguém, mano, nem ligo, tá ligado? Também não ligo, se quiser continuar fazendo. Que é minha vergonha alheia, eu acho que é. E seu filho nascer seu taco? Ah, mano. Igual do gay, né? Ah, é? E se nasce um filho seu gay? Se o filho aparece com One Piece na mão, você Foi escrever Corrida Otaku. Corrida Naruto. Muito triste, né? Quando você vai compartilhar alguma coisa com alguém. Cara, isso aqui é muito bom, assiste. Se eu chego e falo, na verdade, não gostei muito, né? Na verdade, eu achei uma bosta. É. Cara, é muito difícil de eu gostar de... Quando eu recomendo um filme, é muito difícil eu gostar. Você já vai com o pé atrás? Ou... Ah, depende do pouco. Você gostou eu do convite? Não, mas você não recomendou o convite. Eu lembro que você falou sobre, mas não sei se você recomendou. Eu lembro que você recomendou aquele About Time, isso eu curti. Porra, About Time é Guilty Pleasure também. Mas é Guilty Pleasure também. Ah, não, porque a proposta dele não é ser um de volta pro futuro. Eu acho que o About Time é tipo um clique da vida. É, exato. É um filme merda, mas que ele te pega no emocional, porque mexe com a parada do tempo, entendeu? É um filme despretencioso, bonitinho, mano. É, ele é pra caralho, ele é bem fofo. Não achei Guilty Pleasure, não. Ele é bem fofo. E ele é despretensioso, ele não tem pretensão de ser um puta filme de amor, um sim, Casablanca, sim, sabe? Sim. Então é o que você... E nem ser um dramalhão. É, eu então... também, né? Tá na média. You get what you paid for. Não, eu gosto muito desse filme. Tipo, assisti ele de novo recentemente, chorei de novo no final. Ah, então, eu acho que é um filme... Não é... Ele não chega a ser ruim porque ele não... Sabe, ele corresponde ao que ele quis ser, sabe? Sim. Isso quero dizer. Porra, eu te indiquei esse filme, né? É, sim. Só que eu demorei um ano pra assistir. Viu? E não se arrependeu, você arrependeu. Não, arrependi, não, gostei. Agora, deixa eu ver. Filme, todo mundo gosta de algum filme do Adam Sandler, por exemplo. Sim. Todo mundo tem aquele filme do Adam Sandler. Uh-huh. Tipo, Paizão, mano. Eu adoro Paizão. Não assistiria de novo nem fudei. É bom. Na minha cabeça é, um é muito bom. Legal, mano. Mas é melhor não mexer com sua memória, não né? Não mexe na merda seca. É, deixa lá. Não assistiria, mas que é bom, é bom. Mano. Pelo que eu lembro, é melhor não mexer na merda seca, que é ótimo. Ai. Tem mais até. Ah, até o clique, pra falar a verdade, eu gosto, mano. Pô, eu não conheço ninguém que acha clique merda, assim. Tô louco. Eu não conheço ninguém. Mas começa com um cinéfilo, metido a besta. Ah, não. Chato. Não, não tô falando intelectual, tô falando assim, metido a cinéfilo mesmo. Ah, assim. Tudo bem. Mas duvido que o cara não assistiu ele com aquela pontadinha de puta. Eu nem ele lembro, nunca vai admitir isso. Será que ele me pegou porque esse ele filme? Nunca vai admitir. Porque eu acho que o Clique é um filme que te pega no contrapé, mano. Sim. Eu nem lembro, pra falar a verdade. Tipo assim, se você olhar com o olhar crítico, é uma merda. Não, o filme é muito horroroso. Manjado, né? Extremamente manjado. É igual que eu tô te falando do About Time, mano. É a mesma coisa. Não. Eu assisti de novo About Time. Mano, eu assisti faz um mês About Time, mano. Cara, esse filme ele não é bom, mano, About Time. Ah, parece. Não, eu tô falando que eu gosto desse filme. Eu tô falando que esse filme é fofo, eu gosto também. Mas é bom. Eu tenho ele mas no é meu diferente. Top 20, o About Clique, Time. O Clique, ele tem pretensão de mexer mais profundamente, eu acho. O About Time não, tá? Entendi. O Clique mostra, tipo, a vida do trabalho desperdiçado em nome de não sei o que. Aliás, ele desperdiça a vida com a esposa em nome do trabalho, em nome de não sei o que, ele não liga. Ele tem a pretensão de ser um filme pra fazer repensar a sua vida. E, tipo, não é assim que funciona, não é muito é. Manjado. O About Time é um comédia romântica. Tem a coisa com o pai ali, mas é bonitinho. É inglês também, né? Tem esse ponto. É. Ele é mais sutil. ele não pisa muito no acelerador. Ele não pisa, ele deixa a coisa mais a entender, assim. E livros Guilty Pleasure? Eu não tenho nenhum. Porque livro é uma coisa que eu não tenho saco pra ler, uma coisa que eu sei que não é relevante, sabe? Cara, eu não sei. Livro é uma boa, né? Livro eu não sei. Eu não vou ler uma parada que, tipo, eu sei que eu vou gostar, mas eu sei que é relevante, que é uma merda. Eu não leio, mano. Tipo assim, livro de Star Wars. Tem livros que eu tenho curiosidade de ler, sobre a história do Obi-Wan Kenobi. Eu tenho muita curiosidade de ler, mas eu não vou ler. Porque vai me exigir tempo, tem muita concentração. É um tempo de um livro que eu poderia estar lendo mais relevante. É babaquice minha, provavelmente. Tô olhando a minha biblioteca aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Porra, tem um dos insuadores ali da Bíblia. Não, mas tem que ser um que eu tenha realmente achado foda e que é horroroso, entendeu? Cara, eu acho que o primeiro livro do Crepúsculo, talvez. Você gostou? Você leu? É legal o primeiro livro do Crepúsculo, mas eu não li tudo a série. Você leu? Você chegou a ler? Li numa viagem, cara. Tipo, é que assim, ônibus eu gosto de ler, porque eu passo mal em viagem de ônibus. É, eu preciso tomar Dramin, eu sou sensível, pessoal, desculpa. E aí, era o único que tinha aqui na estante quando tinha lido ainda. Que nem é meu esse livro, inclusive. Da minha prima. Não, da minha prima. Não, da priminha. Não, tipo, eu fui lá, comprei pra ler. Nunca foi, né? Nunca foi. Aí eu peguei e li ele numa sentada, numa viagem, assim, Ribeirão Litoral. Eu falei assim, olha só, não é tão ruim, vai. Mas é ruim. E Harry Potter? Ah, eu gosto de Harry Potter, cara. Harry Potter. Bom. É bom. Tava conversando com a minha irmã sobre Harry Potter. Eu ia mencionar se é um Guilty Pleasure ou não. Não eu sei. Acho que não. Mas eu sempre gostei muito. Sabe por quê que não? Se você ler o primeiro livro de novo, agora que você já conhece... É que assim, eu sou um fã dos livros, eu não gosto muito da série, de filmes. Se você ler de novo o primeiro livro, e eu li a série de novo recentemente, sim, um ano, não vai? Atrás. Toda a história dos outros seis livros está tudo compactado no primeiro livro. Então assim, ela escreveu o primeiro livro com a consciência de que talvez aquele projeto não fosse seguido. Então quando você só percebe isso depois que você lê de novo o primeiro livro, isso é muito legal. Tipo, você vê que tá tudo planejadinho, né? Tá tudo planejado, ela escreve o primeiro livro assim, ó. Você não precisa dos outros seis pra você entender o que eu quero falar aqui. Por isso que ele já encontra o Voldemort já no primeiro livro, já tem aquela noção de que ele vence o mal pra sempre. Que ela escreve como se fosse uma parada que, se essa porra não der certo, pelo menos tá tudo ali, né, do que eu queria contar. Aí, lógico, né, a série estendida vai ter mais detalhes e tudo mais. Uma coisa que é meio assim, Star Wars também, episódio 4. O Darth Vader é meio que vencido, né? Uhum. Acho que... É tipo isso, sorte né? Da sorte imensa, ou genialidade, não sei, foi que não mataram explicitamente o Darth Vader, né? Mas você não sabe exatamente, né? Porque a nave dele leva um tiro e sai voando. Mas assim, não faz diferença, se for um filme só, você conta exato, que ele morreu. Se fosse Star Wars, ponto, que sim, era na época, né, Star Wars, só, poderia acabar ali, né? Engraçado isso. O George Lucas, ele fez, será só o primeiro, ou ele já tinha feito, já tava pensando? Ah, existem milhões de cara, eu tenho pra mim, assim, nunca vi nada, porque eu não sou um fã de Star Wars, mas eu tenho pra mim que não tinha absolutamente nada programado. É, eu não duvido também. Tipo, não. Ele foi produzindo na demanda. Só faz mais um filme aí. Ele foi e escreveu outro. Ah, faz mais um. Não, eu acho que ele tinha pretensão, mas assim, ele não sabia se o estúdio ia bancar. Essa é a questão, né? É, mas eu acho que ele foi escrevendo sob demanda, cara. Eu não acho que ele foi. Até porque a segunda trilogia, pelo amor de Deus, né? Ah, não. Excluindo isso, tô falando episódio 4, 5 e 6. Tá. Também não tenho certeza, porque no episódio 4 poderia acabar ali, né? Apesar que se não tivesse segunda trilogia também, não existiria o melhor personagem da série, né? Jar Jar Binks. Óbvio. Melhor de tudo. Melhor personagem da série, velho. Oh, o fã de Star Wars fica puto quando eu falo isso, velho. Os caras odeiam Jar Jar, mano. Só porque ele foi imperador? Sacanagem isso daí, até né? Até o J.J. Abrams odeia. Cara, só eu gosto de Jar Jar, não é possível. Eu teria uma camiseta de Jar Jar. Uma almofada, puff. Não, Jar Jar, certeza, tá ligado? Mano. Claro que tem. Caralho, o Jar Jar podia ser um personagem do Carreta Furacão, mano. Imagina que engraçado. Como que ia ter uma máscara? O cara vestido de Jar Jar dançando samba. Nossa, assim. Que engraçado. Olha, foi. Olha para o lado. Seria muito bom, mano. Caralho, ia ser genial. Que ele ia ter que ser atrapalhado, né? Sim, você já vê que ele tem um gingado, assim, ele meio... Isso, Jar Jar. É. Ele que ia ser atropelado num garoto Popeye, né? Ele ia cair na ponte do Francisco Junqueira, né? Popeye. No lugar do Ben 10. Ó, oh, tá aí, episódio 3 é um guilty pleasure, meu, mano. Star Wars. É muito ruim, velho. Você assistiu? 3? Sim, eu assisti todos. Episódio 3 é o menos pior da trilogia nova, né? Dos cara, Star Wars é aquela história que assim, ó. Mas ele é chegou num ponto de que se você não gostar da história, foda-se. Você tem que assistir essa merda. É, sim. Tipo, não interessa se você vai gostar ou não. Você tem que assistir, porque chegou num ponto que... Não é à toa que eu tranquei esse aqui numa sala. O louco, me comeu. Pois o box do... Vestido de Darth Vader. Fiz uns coquinhos no meu cabelo, assim, ó. Vai, Leia. Caralho, não, isso não pode, né? Amarei Darth Vader primeiro. Não pode comer, né, Leia? É, Leia. Insisto, né? Te vesti de Leia e fiz você assistir todos os 6. Não é mais considerado spoiler, né? Não. Não é, né? Não. E legal que pra mim foi um plot twist foda, assim, que eu não tinha... Ah, você não sabia, mano? Não, porque eu nunca fui fã, não sou fã, nunca pesquisei. Ah, não, você sabe, nunca... Mas sabe que Darth Vader era pai do Luke? Do Luke sabia, ah, tá, óbvio. Tá. Mas da Leia não, ah, da Leia me pegou no contrapé. Entendi, justo. Você e porque achou... no primeiro filme eles ficam fazendo graça, né? Parece que o Luke vai... Ela dá um beijo no Luke, mano, na boca. Sim. Então você assistiu 4, 5, 6, 1, 2, 3. É, acho que foi assim que foi... a gente fez, não foi? Porque senão 4, 5, não teria 6, 1, spoiler, 2, 3, né? Sim. Foi assim. Porque era 3 já conta, né? Sim, que... é. O que foi uma grande cagada do George não, Luke. Não, na verdade foi 4, 5, 1, 2, 3, 6. Ah, tá. É. Aquela ordem. Foi, você fez... Você fez eu assisti nessa ordem. Aquela ordem nova. Eu até pesquisei várias ordens assim, que eu podia colocar. Foi essa ordem que a gente assistiu. A gente fez 4 do 5. Eu fiquei tão empolgado que tem um cara que nunca assistiu Star Wars. Falei, não, a gente assistiu. A gente assistiu. Eu até pesquisei ordem. É, a gente assistiu, eu já ouvi falar assim. A gente assistiu 4 do 5, 1, 2, 3, 6. Foi legal, é uma boa ordem de assistir. Eu já vi uma que fala que é 4, 5, 2, 3, 6. Você nem precisa ver um, se quer falar. Não, mas não pode escolher. Cortaram filme, uma. Né? Aí não. Fala que ele é meio irrelevante, mas. Ué, o tem aquele Jedi que não serve porra nenhuma, mano. Qual? Que é o mestre do. Qui-Gon? É. Ele não, não, não é aquele, ele caga na série, né? Que ele que insiste em internar o Anakin, que sim. Ia ser o Darth Vader. Além dele cagar na série, não serve pra absolutamente nada. É um recurso de roteiro que. Ele tá ali, não sei porquê. Serve pra cagar, ué. Porque ele não é o mestre, né, do... Ele é do Obi-Wan. Ele é mestre do Obi-Wan. É. Porque eu acho que nos outros filmes, né, entende... Eu não sei se ele... ele morre no final do primeiro. Sim, eu não sei se precisa de Star Wars, mas dá a entender, eu acho, que quem era mestre do Obi-Wan foi o Yoda. Não, então, aí o George Lucas se embananou, tá ligado? É, porque dá a entender 5, isso. Ou 6, quando eles encontram o espírito do Yoda... Ou não, eles... É, quando o Obi-Wan, o espírito do Obi-Wan encontra o Yoda com o Luke... Ele fala, ah, você era meu mestre e tal, lembro. Aí só que chegou no episódio 1, 2, 3 e o Qui-Gon era o líder, o mestre do Obi-Wan, né? Então, é que Yoda é mestre de todos. E aí, então. Não conta. Ou o Obi-Wan quis dizer assim, ah, que você era o mentor quando eu era novo e tal, mas não era necessariamente seu mestre. Ou o George Lucas cagou, né? Pra, é. Pra ser. Tá meio zoadinho, mas enfim. E o Samuel Jackson de. Nossa, isso aí. De Jedi. Imperdoável, velho. Nossa. Depois que eu vi o Samuel Jackson de Jedi, eu queria ter visto o Samuel Jackson de elfo, mano. Eu queria muito o Samuel Jackson. De hobbit. Eu queria muito o Samuel Jackson de elfo. Ah, qualquer coisa do Senhor dos Anéis, ele ia ficar engraçado. De mago, imagina ele de Gandalf, mano. caralho, ele ia ser um mago foda. Não precisava ser o Gandalf, mas podia ser um mago que não aparece nos filmes, né? Tipo um Radagast, assim. Ué, mas hein? Caralho, imagina, é porque o Radagast foi nível cômico. Uma sacanagem pro Radagast. Ele não é, inclusive, é... Hã? Ah, ele não é cômico, né? Eu não lembro. Inclusive é a senha da casinha do moleque no... Radagast. Stranger Things. Ah, pode crer, é verdade. Tem. Radagast. É Radagast. Radagast? Isso, é Radagast, mãe. Tipo a nova bossa nova, sabe? Tipo o Happiness no Inside Out lá, Divertidamente. Ah não, velho, isso eu não sei. É porque isso é muito foda, né? Não, mas o, a personagem. Ah, nada contra, não sei. Não... Ah, ela é irritante. É tipo nova bossa nova, Malu Magalhães, isso. Essa galera fofinha. Nossa, velho. Thiago York. Nossa. Cícero. Puta merda, velho. Nossa, já foi no show do Cícero. Nossa, meu Deus do céu. Canções de apartamento. Cara, acho o Thiago York pior. O Ivan é o cara que ele vai no show no último show do Gênesis e no show do Cícero. Foi eclético, é. Sim, justo. É justo. Se for de graça, é justo. Pior que o show do Gênesis foi. É. O Cícero eu paguei. Nossa, esse mundo tá todo errado. Né? Puta merda. Nossa. Essa foi a melhor. Puta merda, mano. Excelente. Tá bom, vai. Sincero é guilty pleasure. É justo. Sincero é guilty pleasure. O termo nerd tá meio que mal interpretado, gente. Ah, se perdeu já. Foi fagocitado pela indústria. Porque, tipo, pra mim, nerd seria um link. Tipo, vai bem na escola, tira nota 10 em tudo, etc. É, o nerd é um cara que tem muito conhecimento, né? Então, hoje em dia nerd é um cara... realmente específico, né? É, sim. Não era um cara que tinha conhecimento geral, né? Hoje em dia nerd é um cara que gosta de série. É, já é nerd. Assistiu o filme super-herói da Marvel, todo mundo assistiu, nerd. Ah, vai tomar certo. Normalmente nerd era burro, né? É, então, exato, mano. Começa por aí. Nerd não é burro, velho. O nerd no Brasil, né? Não sei como é que era lá fora. Não. Mas o nerd ele era o CDFão, assim, de ferro. Era o cara que ele enfim. Abdicava de vida social pra estudar. Mas eu não acho que ele abdicava, mas eu acho que era a única escolha que ele tinha, tá ligado? Porque, não era voluntário. Porque, tipo, ele já era meio... Todo nerd é freak, ser freak não é consequência de ser nerd, ao contrário. Uhum. Ser nerd é consequência de ser freak, entendeu? E hoje é o contrário, tá acontecendo hoje é o contrário. Tipo, a galera. A galera tá se tornando freak pra poder ser chamada de nerd. Uhum. Eu tenho um amigo que ele sempre fala que virou moda, menina com aquelas camisetas I love nerds. Uhum. E aí meu amigo falou, mano, eu queria apresentar essa menina com os nerds que eu conheço pra ver se ela fala isso mesmo. E não esses caras que usam. O Wayfair coloridinho e joga LOL, sabe? Ah não, assisto Big Bang Theory, nerdão. Isso é fácil, né? É.